Na última noite de amor nascerá a lua num prisma solar. Virá sem castigo, sem dor, abrirá um campo no meio do mar. Mais que a vida, que mais poderia eu querer? Com a força que vem tua luz, preciso cegar pra te ver, pra te ver. Noite de amor nascerá a lua num prisma solar. Virá sem castigo, sem dor, abrirá um campo no meio. Que a vida, que mais poderia eu querer? Com a força que vem tua luz, preciso cegar pra te ver. Poderia querer.